quando o amor é verdadeiro, se dura pra sempre. Toda gente é dependente quando amor entende. A química do amor, difícil de entender. Não há preço que se pague e dure até morrer. Amor verdadeiro, presentes ausentes. Com flores e chocolates marcando a vida da gente. Amores que se vão e que se vêm ao vento. Aquele que é curado depois de algum tempo de sofrimento. Amores e constrangimento. Me alivia e me sufoca tudo ao mesmo tempo. Aqueles que marcam o resto de nossas vidas. O sufoco na derrota, também nas conquistas. Que me deixa pirado, meio e segue perdido. São aqueles que resgatam um amor impossível. Um amor que nasce, vale uma vida. Enquanto ele existir, não haverá saída. Eu sou o sol, sou a lua, sua imagem pelas ruas. Eu sou a noite, ruas vazias, dona das suas fantasias. O que é sofrer por alguém que gosta tanto, fazendo esquecer, de chorar os prantos, diz por que partiu, deixando o labirinto, fazendo esquecer tudo aquilo que sinto, não minto. Quantas noites, tantas madrugadas, olhando pras estrelas e uma serenata. Tantas noites confuso, sem saber porquê, apostando as fichas todas em você. Quantos passos lentos pra não te acordar, sem saber pra onde, onde se quer chegar. Sem saber se vai e não querendo voltar. A saudade é uma chama difícil de apagar. Nossa história foi tão linda como não lembrar. Sentir esse seu perfume e sua voz eu escutar. Na cidade sombria seus passos caminhar. No meio de uma estrela poder te enxergar. Eu sou o sol, sua lua, sua imagem pelas ruas. Eu sou a noite, ruas vazias, dona das suas fantasias. Eu sou o sol, sua lua, sua imagem pelas ruas. Eu sou a noite, ruas vazias, dona das suas fantasias. Eu sou o sol, sua lua, sua imagem pelas ruas. Eu sou a noite, ruas vazias, dona das suas fantasias. Eu sei que você é. O que preciso fazer pra ficar contigo? Não podemos recomeçar. Vou desligar. Volta logo. Tô te esperando, viu?